outra vez amar é minha meta. Bonito, Zé! Sentimento bom, a gente preza. A felicidade é a certa. A realidade é o que impera. É isso aí. Que digo novo amor. Gostou?